Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. A Escritura Sagrada nos orienta num dos provérbios a algo muito importante. Lá no livro escrito por Salomão há a seguinte indicação: sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Veja, o nosso coração é a fonte da nossa vontade, aquilo que a Escritura chama de fonte da nossa vontade, e que nós temos que guardá-lo. Guardá-lo para que nós não sejamos levados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria vontade. Muitas vezes, este coração, também como a Escritura nos diz, é um coração que tem intenções enganosas, especialmente quando se deixa levar pelos nossos próprios desejos. O homem segundo o plano de Deus é um homem que busca ter pureza de coração. Veja, a pureza de coração é uma necessidade para o cristão. Não é uma opção. Você não pode viver a sua vida deixando-se levar pela sua paixão, pelo seu desejo, pela sua carne. É necessário que você entregue o seu coração a Deus e peça a Ele para que o seu coração seja puro. Assim como Davi fez lá no Salmo 51, ao pedir perdão a Deus, depois que havia cometido adultério com Bate-Sheba e havia matado seu filho, o seu marido Urias, o Eteu. Depois de ter perdido o filho que nasceu deste pecado, ele chega diante de Deus e diz: Deus, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Ó Deus, cria no meu coração, por misericórdia, um coração puro, que entenda a santidade da tua existência, ó Deus. Veja, ter um coração puro lhe ajudará a estar com o Senhor. Nós temos que seguir a santificação sem a qual nós não veremos ao Senhor. Não é uma opção. Você pode pensar assim: não, eu já vivo com Cristo, eu já recebi os sacramentos, eu vou todo domingo à igreja, eu participo da Eucaristia. Mas se você não está consciente que lá dentro do seu coração, ainda que existe aquele pecado doméstico, e você não abriu o seu coração para Cristo, o seu coração não está totalmente puro. Lá está uma sujeira que precisa ser limpada. Você precisa limpar o seu coração, abrir ele para Deus e dizer: Deus, purifica-me, transforma-me, não me deixa morrer sem provar a santidade do Senhor, não me deixa viver sem saber que existe algo muito maior do que aquilo que eu estou vivendo. Busque a Deus com sinceridade e procure esta pureza de coração. Mostre a Deus como você pode lidar, como você precisa da presença dele para lidar com os seus próprios desejos. Convide a Cristo para estar com você no centro desta luta. Não esteja só. Muitos homens bons se perderam porque achavam, tinham o orgulho e a vaidade de achar que podiam lidar sozinhos com seus problemas internos, seus desejos, suas concupiscências. Caíram e não se levantaram mais. Mas aqueles que tiveram a coragem de se expor, de buscar a Deus, de buscar a ajuda de um diretor espiritual, de um sacerdote, de um irmão idôneo que fosse capaz de lhe ouvir e lhe aconselhar, de buscar a Cristo diante do Santíssimo Sacramento, e ali se abandonar diante de Deus e travar uma luta interna entre o céu e o inferno. Só estes homens com coragem é que conseguem a pureza do coração tão almejada. Eu quero convidar a você, que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, tenha coragem de buscar abrir o seu coração a Deus e limpar. Buscar a pureza de coração. Buscar um coração puro e um espírito inabalável. Busque isso. Busque isso. Você vai, eu posso lhe garantir, a vida com Deus será muito melhor depois que você tiver a coragem de ousar compartilhar de si mesmo com aquele que amou você antes da fundação do mundo. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.